Talvez eu pegue um beat pra fazer um hit trap. Talvez eu pague um fix pro meu som ficar bem mac. Talvez eu fale qualquer coisa com flow roubado da gringa pra criança aplaudir e eu ganhar meu cheque. Talvez eu faça o Rick Sérgio pra ter compaixão. Talvez eu ganhe umas mina pelo coração. Talvez eu me arrependa de falar tanto caô só pra aparecer num canal e quem sabe ganhar um tostão. Que adianta vocês ganhar tanto dinheiro tendo a mente tão vazia, tua boca exala mau cheiro. Eu vejo o nego falando, mano, vence nessa vida. O orgulho bate no peito, fica belo na camisa. Vocês acham que ninguém é trouxa, mas ninguém é cego. Discurso motivacional escondendo teu ego. Eu sei que tu chora no banho toda vez que tu se lembra que pra ter um pouco de mídia tu tem que dar rego. Meu mano, deixa eu falar do meu BBS, ó. Meu mano, deixa eu falar do meu Louis V, ó. Meu mano, deixa eu falar de bagulho caro. No bolso com um centavo, quero ganhar tudo free, ó. Nem só a sua é punk, bota lá na back, ó. Tua mente gamou em mim, botando meu pé, ó. Essa cena eu sou estrela tipo Faker. Se tu não curte meu som, deve ser hater. Que vergonha. Vendeu a alma pra pegar mulher e fumar maconha. Escreve tanta merda, deve ter feito na bronha. Já contou pra tua mãe que o filho dela é um pamonha. Se for pra ser palhaço, eu prefiro fazer rir. Falar bagulho engraçado pro povo sorrir. Eu acho extraordinário o fato de um palhaço ser melhor que muito trapper rico por aí. Faço pela minha quebrada e minha família. Você tem inveja que eu venci na vida. Vende minha alma pra pegar 100k de like. Quero assinar contato vendo corpo de verdade. Se isso aí é vitória, quero viver na derrota. Mentalidade de mosca voando e sorrindo enquanto tá comendo bosta. Se isso aí é vitória, quero viver na derrota. Mentalidade de mosca voando e sorrindo enquanto tá comendo bosta. Se isso aí é vitória, quero viver na derrota. Mentalidade de mosca voando e sorrindo enquanto tá comendo bosta.